Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 7, A Guerra dos Acessórios. Estamos de volta aqui no podcast, esse é o episódio número 7. E infelizmente para o episódio de hoje a gente tem aí uma ausência. O Rafa não está com a gente hoje, mas como não é nosso dever oferecer para você aqui opinião, notícias e assuntos interessantes sobre a indústria de games toda semana, o Fernando já está junto comigo aqui para cumprir esse papel nessa semana. Como é que tá aí, Fernando? Tudo bem? Tudo tranquilo, cara. Tranquilo, frio, mas tranquilo. E você, como tá aí? Frio tá chegando aqui também. Imagina que Montreal já deve estar nevando, né? Tá friozinho lá. lá fora, pô. Lá fora, ainda bem, né? Porque aí dentro deve estar tranquilo. Tá, beleza. Beleza, cara. Então, a gente vai direto pra primeira sessão que a gente sempre tem, que é o Active Question. A gente fala sobre o que a gente tá jogando. E na sessão Active Quest dessa semana, eu posso começar, como eu tinha comentado semana passada, eu comecei a jogar o Heavy Rain. Essa semana eu dediquei um pouquinho mais de tempo pro jogo, e na verdade ele melhorou bastante. Eu ainda continuo meio chateado que qualquer pequena ação que você vai fazer, você tem que dar uma voltinha com o controle, não sei o quê. Isso fica sacal bem rápido. Mas pelo menos a parte da história que eu joguei até agora, quer dizer, eu já visitei uma cena do crime, já joguei com acho que 4 personagens diferentes. E uma das coisas que eu acho engraçada, entre aspas, nesse jogo é que todos os personagens têm algum problema psicológico. Bacana. Sabe? Então é um que, entendeu? Uma que tem insônia e tem pesadelo o tempo todo, o outro que tem blackouts e acorda num lugar nada a ver, e a gente fica achando que ele tá envolvido no assassinato. Okay. O próprio detetive do FBI também é meio viciado lá numa droga que eu ainda não sei direito como é que funciona, mas que o cara fica, entendeu? Fica tremendo pra cacete, ele fica, entendeu? Totalmente transtornado. Então é meio... é engraçado, sim. Assim, pô, todo mundo fudido nesse jogo. Você jogou Indigo Prophecy, certo? Joguei. Você conseguiu achar algum paralelo entre as duas histórias? Claro, né, cara? Na verdade, é chato dizer isso, mas é quase que a mesma história. Eu sei. Não, e era outro jogo também, quer dizer, pra quem não conhece o Indigo Prophecy, ou Fahrenheit, como foi lançado na Europa, é o jogo anterior dessa empresa, né, da Quantic Dream, que fez o Heavy Rain. Também já era um jogo com uma mecânica bem parecida e com esse foco grande em contar a história. E era também uma investigação de criminosa, onde os personagens também eram todos meio lelé. Lelé é boa definição. Então eu tenho jogado, joguei mais um pouco do Heavy Rain, confesso que ele me capturou, assim, na verdade eu tive que parar, por exemplo, ontem, tive que parar por causa do horário, né, joguei até mais ou menos umas 1h45 da manhã, e aí queria continuar jogando, sinceramente, deu vontade ontem de continuar vendo o que mais que ia acontecer, mas, então... É um jogo que tá me surpreendendo positivamente, apesar de que parece que o processo é passar pelas fases sacais do jogo só pra poder saber o que acontece, sabe? Exatamente. Essa sensação. Você ainda briga bastante com os controles ou tá mais tranquilo? Tô um pouco mais tranquilo, tá? Mas ainda acho que, sabe, a habilidade... um pouquinho de habilidade que tô desenvolvendo ali não é uma experiência muito gostosa. Entendeu? É mais Entendeu? Eu quero ser bom no jogo, quero fazer, resolver os problemas do jeito melhor e tal, então eu acabo me forçando a aprender aquilo ali, mas, entendeu? Não é, por exemplo, igual... Posso dar até um exemplo, nada a ver, mas é o FIFA, né? Você fica melhor em jogar o FIFA e você, o feedback é muito gostoso, porque parece que o gameplay ele encaixa, né? Eu não sei que palavra pra descrever, mas o gameplay do Heavy Rain não encaixa, ele não... Sabe? É. O controle não vira uma extensão de você de uma forma que você não tá mais pensando em apertar botão, mas tá pensando em agir, entendeu? No Heavy Rain, até agora, isso não aconteceu pra mim. Ainda tô muito preocupado em qual botão que tem que apertar e isso quebra a experiência, entendeu? No FIFA, uh-huh. No FIFA não tô pensando em apertar o A, segurar o R2. Tô pensando correr, passar, chutar, entendeu? O controle já virou uma camada invisível, entendeu? Entre eu pensando e executando. E no Heavy Rain isso não acontece. I'm lonely. Can't think it all. E o outro jogo que eu joguei essa semana, na verdade não avancei nada no Fallout New Vegas, porque o Heavy Rain acabou tomando minha atenção. Acho que eu vou deixar o Fallout pra um pouquinho depois. E aí o outro jogo só que eu joguei é uma expansão que saiu pro FIFA 11, que já desde o FIFA 9 a gente faz. Eu não participei diretamente do desenvolvimento dessa expansão, mas estou sempre jogando, que se chama FIFA Ultimate Team. A ideia é você montar o seu Ultimate Team, o seu melhor time do mundo, colecionando cards. Então é um modo gratuito que você paga para comprar os cards. Ou você pode comprar com o dinheiro de jogo. Então você começa lá com um time super ruim, jogadores da quarta divisão inglesa, né, você sorteia lá vários jogadores. Então funciona assim: os cards que você tem à sua disposição são aqueles jogadores que você pode usar para montar o seu time. Então você começa com um time de pernas de pau, e aí você vai, cada partida que você joga, ou contra o computador ou online, usando aquele time, você ganha moedas. E aí com as moedas você compra pacotes de figurinhas para vir outros jogadores, você compra vários outros itens, por exemplo, você pode customizar o escudo do seu time, que você cria um time próprio, um time virtual. Então, uhum. Você customiza, escolhe qual é o escudo, qual é o uniforme. Então, é um jogo de você ir jogando partidas de FIFA com aquele time custom para juntar moedas, e com essas moedas você compra cards para poder melhorar o seu time e jogar mais FIFA e ganhar mais moedas. E o objetivo final é ganhar os torneios online, onde os caras colocam seus melhores times para jogar um contra o outro lá e se enfrentam. Entendeu? Então você pode ter no mesmo time, se você for bom o suficiente e conseguir comprar esses cards, você pode ter lá o Kaká, o Rooney, e o Cristiano Ronaldo, caras que jogam em times diferentes, entendeu? Você bota todo mundo no seu time, mas esses cards geralmente eles são super caros. Quer dizer, também tem o comércio entre players. Você tirou lá um card no seu pacotinho, que é um cara bom, mas que você não pretende usar, você bota pra vender na auction house. Então é um modo de jogo bem profundo, assim, bem legal. O pessoal costuma passar bastante tempo jogando ele, montando o time. Então ele acabou de começar e foi lançado quarta-feira. E eu comecei a jogar e tal. Tô com o meu timinho ainda lá, humilde. E se você quiser, você pode gastar dinheiro real para comprar os pacotes de card que você não. Quando você não tem moeda de jogo para comprar. Então é nisso que eles ganham dinheiro. Então é um modo muito interessante, assim, que dá uma outra dimensão do jogar o FIFA. Agora eu não tô mais só escolhendo o time, Barcelona, Real Madrid e tal. Não, agora eu tô montando meu próprio time. Então, entendeu? Tem muito mais envolvimento ali em que jogador joga em qual posição. Ah, esse cara aqui não é bom o suficiente, então tem que procurar um card de alguém que jogue nessa mesma posição pra substituir, etc. Então é bem interessante, assim, é quase que um metajogo, né? Por cima ali da jogabilidade do FIFA. Então, entendi. E como é que funciona, assim, o esquema de carta? É só pela qualidade do jogador, assim, ou é uma coisa mais, tipo, vamos dizer assim, Magic, que você tem que fazer alguma coisa especial, ou é só a qualidade dos jogadores e tem alguns valores aleatórios e que define quem ganha e quem perde? Não, sabe? Boa pergunta. Não, na verdade, você joga o FIFA de verdade com os seus jogadores, né? Então, não é... você joga o jogo mesmo, entendeu? Não é um simulador. Você joga com o seu time. Então você quer que seus jogadores sejam os melhores possíveis, porque você quer ter a vantagem do cara correr mais do que o outro, passar melhor do que o outro, chutar melhor do que o outro. Mas você ainda continua jogando FIFA, entendeu? botando o seu time pra jogar na real. Então, quando eu falo torneio online, é você controlando seu time contra o outro cara, entendeu? Como se fosse uma partida online normal, só que vocês estão com seus times customizados. E sobre os atributos, os cards, eles não tem um sistema tipo Magic, de fogo contra água, contra, entendeu, matinho, mas... matinho. Mas foi bacana. Aí não tem um esquema desse, mas os cards são divididos em bronze, prata e ouro, dependendo dos atributos dos jogadores. Então, e tem torneios, por exemplo, que tem restrições do tipo, só pode jogar com jogadores bronze, só pode jogar com jogadores prata. Entendi. Então, isso dá motivo pro pessoal, dá uma progressão, é como se você estivesse levelando. Então, você começa com um time bronze super ruim, vai juntando dinheiro, nesse nível você pode jogar alguns torneios, que são os torneios pros jogadores de bronze, entendeu? Aí você vai lá, ganha uns troféus. Cada torneio, se você consegue chegar a ser campeão, você ganha um bônus de moedas muito maior do que cada partida que você joga. Então isso faz com que o cara queira jogar o torneio, entendeu? E aí você vai, é assim que você vai, entre aspas, levelando seu time. Aí você vai comprando um jogador prata, outro, aí já vai reforçando aquele time. Mas aí você já não pode mais entrar nos torneios onde a restrição é que todo mundo seja bronze. Mas tem torneios pra você misturar. E assim vai. Então conforme você anda pra frente com o seu time, abrem outras opções de torneio pra você jogar. Então é legal, assim, é tipo, te dá uma desculpa a mais pra você passar ainda mais tempo jogando FIFA depois que os modos de jogo que vem no disco do jogo, quando ele é lançado, já encheram o saco. Bacaníssimo, fodido. É genial, assim, o modo de jogo. Então, foi copiado, inclusive, pelo Madden, o jogo de futebol americano, agora também tem um modo Ultimate Team. E você, o que você tem jogado? Então, as semanas eu não joguei muito, tô bem corrido, mas a minha esposa me mostrou alguns jogos interessantes. Um foi o Cut the Rope, certo. É que o Rafael falou, e o Angry Birds também, ela pegou. Quer dizer, só os dois jogos top aí do iPhone atualmente. Dos dois eu achei que o Cut the Rope ele é mais interessante. Mas o meu primeiro impacto ao ver o jogo foi... Nossa, isso aqui me lembra o Incredible Machines do PC lá dos anos 90. Que legal! Essa foi o primeiro impacto, assim, sabe? Uhum. Daí ela é jogando, porque é tudo baseado em brincar com física pra mover objetos, né? Pra mover a balinha pra cair na boca do sapo, que é bem parecido com o Incredible Machines. Uhum. Mas o jogo é muito bonito, muito bem feito. E com o iPhone 4, você tem uma tela, uma HD, então a resolução é fenomenal, o jogo é muito bonito. E o Angry Birds é muito engraçado. Você tem um estilingue tirando passarinho pra destruir as barreiras, assim. O jogo é bem engraçado, assim, sabe? Eu não sei se consigo jogar mais 5 minutos, mas eu ri pra caramba nos 5 minutos que eu joguei, sabe? Entendi. Mas é divertido, assim, que se você estiver no metrô e não tiver o que fazer, você ficar brincando, é bacana, mas não... Muito mais que isso, não consigo ver profundidade no gameplay. É basicamente isso durante a semana. Infelizmente a gente não teve tempo ainda de continuar nossa campanha de Gears, o que não significa que a gente não vai fazer isso amanhã. A gente não vai jogar. Isso aí, cara. Ah, pra falar em amanhã, pô, tem um comentário, dependendo do horário, né, que a gente vai fazer, porque amanhã eu tenho open house da Eidos. Ó. Aí eu fui... eles pediram quem quisesse lá atender o público. Que open house é uma coisa... Não sei se acontece em Vancouver, mas aqui algumas empresas abrem as portas no dia para visitação. Então eles convidam os funcionários, quem quiser ficar lá, das 9 da manhã às 6 da tarde. Uhum. E aí eu peço para conhecer a empresa, o pessoal falar sobre jogos... motivações, qualquer coisa que gostaria de falar, qualquer coisa que as pessoas perguntam, só mantendo os segredos, claro, mas para trazer, mostrar um pouco mais da empresa para a comunidade. Então amanhã vai ser um dia bem bacana para falar sobre jogos. Entendi, aí eu posso dar comentar como é que foi, né, no podcast que vem. Eu acho que vai ser uma experiência bem interessante falar do público, sobre os jogos, né, imagina. Então a gente, coisa que falar não falta. Acho que vai ser uma experiência bacana. Com certeza, cara. Eu vou te cobrar isso semana que vem mesmo, porque eu tô querendo muito saber como é que foi o Open House. Aqui na EA, eu acho que não tem alguma coisa tão organizada quanto o que você descreveu. Mas eu já vi pessoas de fora visitando a empresa. Geralmente, sim, eles fazem com crianças, eles fazem com deficientes físicos. Então, porque a EA Sports, como é uma marca bem mainstream, né, que lida com esportes, que é um negócio que um monte de gente, né, um público gigantesco gosta, até muito mais do que os caras somente que gostam de games, né? Uhum, então, geralmente o pedacinho da EA aqui que tem mais sucesso assim, é onde se fazem os jogos de hóquei. Porque, como você sabe, o canadense é louco. Ah, sim. Definitivamente. Então, essa é a área que eles gostam de visitar mais. Mas eu nunca tive envolvido, assim, e também não acho que tenha nada tão organizado, igual você falou, onde os próprios desenvolvedores preparam alguma coisinha, né? Alguma conversa, ou seja, uma apresentação, uma conversa, alguma coisa assim. Nunca vi isso chegar aos desenvolvedores. Eu acho que até que tem gente da parte de administração do estúdio que cuida disso, que leva o pessoal para fazer um tourzinho e tal, mas eu nunca vi assim nada que chegue até os desenvolvedores para eles fazerem, o que eu acho que seria legal. Eu acho que eu ia curtir assim. Então tô curioso para saber aí na semana que vem, conforme prometido, como é que foi o open house da ISIS. É isso para nosso Active Quest dessa semana. Próxima sessão, como você já sabe, é o Journal, onde a gente fala das notícias. Journal. Então vou chamar mais uma vez a menina das notícias. Ela é a Lilica do meu perninha, Cynthia Duin. A primeira notícia é sobre a previsão da Microsoft, que quer vender 5 milhões de Kinect neste Natal. A Microsoft fez um upgrade da sua previsão de vendas do acessório Kinect para essa holiday season, quer dizer, para esse Natal, né, essa época de festas, de 3 milhões de unidades, que era a previsão original, para 5 milhões. Então eu acho que é uma previsão bastante ousada da Microsoft, mas que eles não devem ter sido à toa, né, que eles fizeram isso. Então eles devem ter alguma noção de que o acessório vai vender até mais do que eles inicialmente esperavam. O que, que você acha, Seco? Você acha que o Kinect vai bombar da forma que a Microsoft está fazendo parecer mesmo? Eu não sei. Por várias razões. Primeiro, como eu falei, pelo que eu vi, o Kinect não me impressionou muito. Mas tem uma coisa interessante que a gente tem que lembrar, que fazer propaganda de você mesmo às vezes impressiona as pessoas, né? Então, pelo Microsoft talvez falar que vai vender previsão de 5 milhões, todo mundo vai chamar a atenção de muita gente e talvez até te essa curiosidade de quem não estava interessado. Uhum. Eu sei que teve algumas vendas agora, eles não soltaram os números, talvez isso pudesse influenciar na nossa discussão, né? De quais foram os números nessa primeira leva de Kinetics, mas não, por enquanto não sei. Com relação a vendas também, não acho que não foi mesmo divulgado nada ainda. Uhum. Mas só essa acho que essa notícia da Microsoft pode ser bem como você falou mesmo, quer dizer, as pessoas vão ver essa notícia e vão pensar, pô, se 5 milhões de pessoas vão ter esse acessório, então eu quero ter também. Uhum. Mal sabendo ela que é isso que vai contribuir para que esse número realmente seja atingido, né? O que eu tô curioso também é porque a gente sabe que o PS Move vendeu 1 milhão e meio aqui e 1 milhão na Inglaterra. Uhum. Então, talvez eles estejam projetando isso baseado nesses números do PS3, né? É possível, porque tem mais console de Xbox no mercado americano. Uhum. Então, talvez. Mas é aquela coisa, né? Não acredito que quem tenha acabar de comprar o PS3 muito vai acabar comprando o Kinetic. Acho que é muita. Eu também acho que não. Eu acho que até quanto maior esse número de vendas do PS3 Move, pior para o Microsoft. Porque, exatamente. Claro, além do óbvio, né? Quer dizer, o concorrente está vendendo bastante, mas também o fato de que, como a gente falou 2 ou 3 podcasts atrás, esses dólares que o cara gastou no Move são dólares que não vão estar à disposição dele para ele gastar no Kinect. Verdade. Né? Então a gente não sabe também o quanto a Microsoft pode se basear nesses números para aumentar essa previsão versus o quanto que esses números, na verdade, tiram mercado dela, né? Aham, verdade. Então, vai ver que eles têm alguma informação mais apurada sobre pessoas que têm o Xbox e que não têm o PS3. E aí eles estão imaginando que desse grupo, se a mesma porcentagem dessas pessoas comprar o Kinect, quanto a porcentagem de donos do PS3 que comparam o Move, se é esse tipo de matemática que eles fazem, talvez então esses números até eles fechem, mas... A gente só nos resta especular realmente, né? É complicado, né? A gente já discutiu e vai discutir mais ainda os acessórios, inclusive nessa edição do podcast. Então a gente vai deixar para falar da especificidade aí de como a gente vê o mercado aceitando esses acessórios um pouquinho mais para frente no episódio de hoje. Mas é interessante saber que a Microsoft atualizou para cima, né, essa sua expectativa de venda. Dá pra ver também que uma coisa que surpreende comparado com o começo dessa nova geração, onde todo mundo criticou o Wii de forma bastante brusca, é ver que agora todo mundo tá bem quieto em relação a isso. Eu já não vê mais flame war de... Eu não vê mais tanto flame war de eu odeio a Nintendo, né? Porque a Nintendo é... Mas você tá vendo que... O pessoal tá fazendo essa mudança para esses jogos mais casuais e parece que o mercado tá aceitando bem. Inclusive os jogadores mais hardcore, porque você não vê tanto jogador fã da Microsoft e da Nintendo falando, pô, o que esses caras estão fazendo? Sabe, você não vê mais isso. Mas quando a Nintendo, por exemplo, fez a proposta, o mundo, pô, o que esses caras estão fazendo? É verdade. Então parece que tem uma aceitação maior no mercado, inclusive, provavelmente parte desse pessoal que criticava antigamente é capaz de estar incluído bem nessa matemática e tá fazendo parte agora da geração hardcore casual. Não, eu concordo. É até engraçado, né, a gente ver pessoas que antes falavam que o Wii ia ser coisa de criança, que não era pra mim, que não sei o quê, são os mesmos que eu garanto agora estão correndo atrás aí do Kinect, do Move. No final das contas, eu acho que é porque essa nova maneira de jogar, queira ou não queira, ela é diferente e é divertida. Eu não acho que ela substitua o outro jeito, o jeito tradicional de jogar videogame. Mas o que não quer dizer que ela não seja interessante, que a gente não possa dedicar um tempo para se divertir com ela. Então, acho que houve uma certa barreirazinha aí do público hardcore com relação ao Wii, que eles não adotaram. Primeiro porque o Xbox logo estava disponível e o PS3 também, que um ano depois do Xbox e tal. Então essas acabaram, né? Houve muito essa separação nessa época, né? Se você é hardcore, o seu lugar é no PS3 e no Xbox. Então eu acho que houve essa rejeição muito por causa disso. Mas aí agora que esse discurso não existe mais, né? Que tanto o PS3 quanto o Xbox se renderam, entre aspas, a essa nova maneira de se jogar, aí eu acho que não tem mais pra onde você correr. E acabou que essa barreira entre hardcore e casual virou bobagem, assim, agora. Tem muita gente que entendeu, ficou fazendo biquinho pra Nintendo no começo, que agora, entendeu, vai lá segurar no controle do Move. A próxima notícia é sobre a Square Enix e a EA investindo pesado no mercado de games casuais. E a segunda notícia do podcast de hoje, na verdade são duas, mas que acabam tocando no mesmo assunto e acabam sendo uma continuação de algumas das coisas que a gente falou na semana passada. As notícias foram de que a Square Enix, que é a famosa desenvolvedora de inúmeras séries de sucesso como Final Fantasy, e hoje é um publisher que acabou adquirindo outros publishers e estúdios, como a própria Eidos, onde o Fernando trabalha. A Square Enix, ela anunciou essa semana que está lançando dois jogos no Facebook, e que foi até uma notícia que pegou algumas pessoas de surpresa. Né? E o Seco vai falar um pouquinho mais aí sobre essa notícia. E a outra notícia que também vai na mesma direção é sobre a EA, que essa semana anunciou uma versão do Battlefield que vai ser completamente gratuita. Quer dizer, a gente já teve o Battlefield Heroes, mas que era uma proposta diferente, um jogo muito mais arcade, muito mais com até o visual e toda a temática diferente, Até se você perguntar pra mim, um pouco chupinhada do Team Fortress 2 e tal. E. não é? E essa semana a EA disse que vai lançar, vamos dizer, um Battlefield Core, né? Um jogo Battlefield do jeito que a gente conhece. E também gratuitamente. A gente ainda não sabe se vai ser uma adaptação do Battlefield 2, o que vai ser e qual vai ser o modelo de negócio, né? Se vai ser venda de itens, o que vai ser. Mas é interessante saber. Eu acho que as duas notícias elas levam para a mesma conclusão de que publishers e empresas da área de jogos de qualquer tamanho, elas não estão alheias a esses novos mercados, aquela nova realidade da indústria que a gente conversou semana passada. Quer dizer, tanto, né, vendo uma Square Enix da vida querendo investir no Facebook, a EA já fez isso também com aquisições da Playfish, por exemplo, anteriormente, e também essa parte do mercado free-to-play, microtransactions e tal, que a gente vê aí tantos exemplos dessas empresas entrando nesses mercados, vem reforçar o discurso que a gente estava tendo na semana passada. E aí, Seco, você tem alguma coisa mais específica para dizer, por exemplo, sobre a Square Enix e qual que foi até a sensação de vocês aí dentro da Eidos quando vocês souberam da notícia? Então, a gente acabou... Eu não acabei tendo informação diretamente porque eu acabei indo na Gama Sutra. Porque a gente está... O foco é o Deus Ex agora. Então, não, a gente não acabou nem sabendo disso, né? Mas eu fiquei um pouco surpreso porque, primeiro, a gente não sabia, eu não fazia ideia que existia, na verdade, um time trabalhando com isso, mas parece que é um time do Japão que tá fazendo com isso. Uhum. Então, infelizmente, não tenho muito mais notícia da Square Enix, mas eu fiquei um pouco surpreso, assim, não. Por um lado, eu fiquei surpreso, mas por outro, não. É uma empresa bastante ligada no mercado, então acredito que eles sabiam disso. E eles têm um produto interessante, porque eles vão botar a fazenda do Chocobo. Chocobo é um bichinho bem popular, né? Então acredito que isso vai ajudar a trazer pelo menos algumas pessoas que gostem de Final Fantasy. Não acredito que todo mundo, mas sabe, pra brincar, talvez uma parte do público do Facebook, mas talvez um público novo, não sei. É porque Chocobo é fofo, né? Um monte de gente conhece Chocobo, então talvez acabe até sendo engraçado isso. O que mais me chamou a atenção foi uma das matérias do quando o pessoal falou sobre o Battlefield, uhum. Que foi quando o pessoal comentou que eles sabem que menos de 5% de todo o pessoal vai gastar dinheiro com o jogo. Mas ele falou que são os 95% da base são necessárias para fazer o pessoal gastar. Então é como se você precisasse, tipo, para os caras gastar grana, vai ter outro pessoal só para dar o volume, para chamar a atenção do produto. Eu achei esse número interessante porque, na verdade, eu não havia visto nenhuma empresa mencionar números em relação à venda, principalmente desses free-to-play. Achei bacana. Não, mas o ponto que você tocou aí, ele é muito importante mesmo. Ele mostra pra gente como que essa dinâmica do mercado num jogo free-to-play com microtransações funciona. E de fato, todos esses jogos eles precisam do que a gente chama de massa crítica, né? Uma quantidade mínima aí de pessoas interessadas e jogando que vão fazer com que o jogo, ao invés de ir morrendo aos poucos e perdendo interesse, ele ganhe interesse. E é só isso que vai fazer com que as pessoas gastem dinheiro. Só se você estiver realmente interessado em ser melhor no jogo, em conquistar coisas no jogo, e para isso você precisa do resto do pessoal mesmo, que eles sejam aí 95% das pessoas não vão gastar nenhum centavo, mas eles estão fazendo os outros gastarem, igual você mesmo disse. Então é super interessante a gente saber, inclusive desses números, né? A gente ter uma ideia melhor de como que funciona essa dinâmica aí. E sobre os jogos do Facebook, da Square, eu acho uma sacada genial eles usarem a propriedade intelectual Final Fantasy, no caso o Chocobo, que é um símbolo, né? Que é até um nome que não existe em nenhum outro lugar, então ninguém vai ter dúvida. Quando falar que é o joguinho do Chocobo, eles sabem do que se trata, quem conhece, né? Então, eu acho interessante. A verdade é que o público do Final Fantasy tem acho que ele se divide em vários estágios, né? Teve o pessoal que pegou o Final Fantasy no NES e Super NES, que como somos nós dois, o Seco e eu, o Seco inclusive é mais antigo até do que eu, né, nessa franquia, ele jogou o Final Fantasy 1 do NES na época, eu só vinha jogar depois, quando lançaram pro Game Boy, até por influência do Seco mesmo que eu fui jogar. Mas então tem essa primeira fase do Final Fantasy, eu acho que deve ter bastante gente dessa época que talvez não tenha continuado jogando a franquia e agora vai estar aí, não sei, talvez nos seus 30 anos de idade e tem uma conta no Facebook e aí de um dia pro outro vai aparecer lá uma notificação, ah, fulano tá jogando o joguinho do Chocobo, e o cara vai levar, pô, Chocobo, cara, será que é aquele bichinho do Final Fantasy? Eu acho que tem como pegar muita gente pelo pé usando essa estratégia. Eu acho que vai chamar atenção, pelo menos, porque você vai querer ver, pô, Chocobo, né? Você vai acabar vendo. Chocobo é um bichinho bastante carismático também. Como eu falei, eu acho que tem uma chance de chamar bastante atenção por esse jogo. Muito, muito esperta essa estratégia, eu achei, de explorar essa propriedade intelectual. E eu acho que é isso que as empresas estão vendo, que uma das maneiras que elas conseguem se diferenciar é levar suas marcas para dentro da plataforma nova. E a EA fez a mesma coisa com, no caso do FIFA, o primeiro jogo de Facebook que a EA lançou depois de ter comprado a Playfish foi o FIFA Superstars, que é justamente usar o nome FIFA logo de cara aí para atrair as pessoas que são fãs de futebol, né, e aproveitar que essa IP já é conhecida para atrair as pessoas, que é o grande desafio, eu acredito que seja, para competir, por exemplo, com uma Zynga da vida, é que a Zynga ela tem essa capacidade de um jogo atrair as pessoas para o outro, e as empresas que estão entrando agora não necessariamente têm esse mesmo poder de persuasão, esse mesmo poder de atração. Exatamente. Mas é legal também ver que, como você falou, é que eles estão atentos ao mercado, sabe? Eles não estão deixando... Porque se tem alguém querendo gastar dinheiro, por que não tentando gastar dinheiro com a propriedade intelectual deles? Exatamente. Também. Então, e é uma propriedade intelectual que tá aí já, sei lá, 20, 25 anos e faz sucesso. É, o pessoal gosta. Pode ser um jogo simples pra gente, mas talvez acabe chamando a atenção das pessoas para outro mercado. Eu imagino que se um joguinho do Chocobo, um do Moggle, acaba, por exemplo, sendo um bichinho carismático, a pessoa queira descobrir de onde vem, acaba até uma dessas fazendo o caminho inverso, trazendo alguém do Facebook para um Final Fantasy, por exemplo. É verdade. Mas é bacana ver que tá todo mundo atento a esse mercado e todo mundo quer ganhar dinheiro, véio. E as empresas não deixam de ser mais ou menos hardcore por causa disso. E que muita gente pode pensar, não, agora eles estão investindo em tal coisa, então eles não vão mais investir nesse outro mercado. Que não é verdade, né? Você vê que as empresas estão investindo em títulos grandes do mesmo jeito. Exatamente. E estão botando gente. Inclusive tem jogo pra iPhone e tudo. O mercado existe e tá aí, né? Eles querem ganhar dinheiro com jogos e estão fazendo jogos. Eu acredito que seja a mesma coisa com a EA e com qualquer outra empresa. Com certeza. Que quer ganhar dinheiro. Com certeza, eu acho que se a gente se considera hardcore, a gente tem até que entender o seguinte, e é um dos pontos também sobre essa nova realidade. A gente tem que, na verdade, estar feliz que essas empresas estão procurando disseminar o seu risco nesses outros tipos de jogos, né? Indo pro lado do Facebook, indo pro mobile, pro iPhone, etc. Porque isso talvez seja a grande diferença entre aquela empresa sobreviver e não sobreviver mais, sabe? Como a gente falou na semana passada, o risco dos jogos hardcore AAA é tão grande que se a empresa não tiver ao mesmo tempo tendo essas outras iniciativas para tentar se manter relevante nesses outros espaços, né, que estão surgindo e tentar ganhar um dinheiro com aquilo, talvez ela não tenha chance de fazer o próximo AAA, se o AAA atual não for um sucesso estrondoso, não for um hit, como a gente está vendo aí, que cada vez mais a indústria de AAAs ela é baseada em hits, né? Então acho que a gente tinha que, na verdade, estar pensando que bom que essas empresas estão diversificando o seu negócio sem deixar de fazer os jogos AAA para pelo menos poderem se manter vivas aí. Tem uma coisa bem interessante que eu acho que pode vir a acontecer dessas empresas investirem num jogo de Facebook, que é o próprio marketing para os jogos hardcore deles, né? que... É fazer essa transição, como você disse, do cara que tá jogando no Facebook pra ele ir lá experimentar o jogo hardcore. É, exatamente. Imagina, tipo, agora, por exemplo, a EA lançou um pacote pra Wii, Kinetic e PS3, que é, tipo, de academia. Né? É o EA então, Sports Active. Exatamente. Então você imagina que eles possam cobrir, sei lá, 20, 30 mil pessoas ou 30 milhões de pessoas em um final de semana só com essas informações, sabe? E a campanha de marketing que eles teriam que fazer, talvez para ter esse mesmo impacto, seria no meio do intervalo da NFL de domingo à noite. É, entende? Super Bowl, talvez. Intervalo do Super Bowl. Uhum. Exatamente. Então, talvez seja uma coisa que a gente não esteja ciente ainda, mas que talvez uma das jogadas do Facebook mesmo seja para você fazer advertisement dos seus produtos. Né? Então, para eles, acaba parte do marketing sendo investido num jogo de Facebook e a longo prazo acaba trazendo mais gente até para os outros produtos dele que não são do Facebook. Pô, você, acho que a sua constatação foi genial, que é o jogo do Facebook, não como um jogo, um produto que vem do seu orçamento de desenvolvimento, mas como alguma coisa que vem do seu orçamento de marketing e serve para alavancar um outro produto, que nesse caso pode ser o jogo hardcore. Achei genial, assim, a gente pensar no jogo de Facebook em muitos casos dessa maneira. O que a produtora quer é aproveitar que o Facebook tem esse número absurdo de usuários, uhum, e disfarçadinho de jogo, o que ela está fazendo na verdade é propaganda pro outro produto, pro outro jogo qualquer que ela esteja querendo promover. É, pô, imagina, você compra, você tem sua continha de Facebook, aí você tem seu personagem, aí se você comprar a versão, sei lá, do PS3, tem direito a ter o controlezinho, assim, sabe? Uhum. Pra guardar na sua sala, alguma coisa assim, sabe? É, aí, por várias razões, assim, a pessoa pode comprar numa dessa um jogo só pro teu controle e, uhum, e vice-versa, e brincar, sabe? Acho que tem bastante possibilidade nesse mercado de Facebook. Talvez não tanto pra gente, mas pro pessoal mais, pro pessoal não hardcore, mas pra marketing, acho que vai ser fantástico. Então essa foi a sessão Journal dessa semana. A gente novamente pede para que você participe, se você quiser, do nosso podcast através do e-mail, que é podcast@doublejump.com.br, ou deixando comentários nos próprios posts lá no site Double Jump, ou ainda pelo Twitter no @thepodcast. E agora a gente fica com o intervalo e volta daqui a alguns minutinhos com a main quest dessa semana. Look inside your tiny mind, then look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all. Tá percebendo alguma coisa diferente? Na tua voz? É. Canta mais grave. Parece na verdade, o que aconteceu é que eu fui num show essa semana, cara. Ah, é? É, e aí eu perdi a voz completamente. A banda chamada Stone Temple Pilots. Ah, STP? Yeah. Foi bom pra caralho o show, cara. Foi muito bom. Eu imagino, pô. Você nem gosta. Eu me amarro, cara. Aí, isso foi quinta-feira ainda, então, quer dizer, em 2 dias. Aí eu tô usando aquele sprayzinho que nem louco aqui pra ver se eu consigo gravar direito o podcast. Que massa. Fez sucesso com a Cintia, minha nova voz, só. Não no primeiro dia, porque no primeiro dia tava assim. Acho que ela deve ter dito algo tipo... Pô, meu Gilead tá finalmente virando minha. É, isso aí. Finalmente alcançou a puberdade. É, pô. Não, Nintendo é pra criança. O negócio é adulto como o controle do nosso movie. O controle adulto do movie. É, pô. É. Ou a liberdade total do Kinect, né? Ou se você gosta de fazer na frente das câmeras, você vai pegar o Kinect. Exatamente. Fuck you very, very much. 'Cause you are The Main Quest. Então estamos de volta aqui no podcast, depois do nosso intervalo. A main quest dessa semana vai falar sobre um assunto que já foi mencionado no começo desse programa e também já foi discutido com menos detalhe, né, em outros podcasts, que é o que é chamada guerra dos acessórios de detecção de movimento. Né? Então... O que você tá rindo aí, Seco? Não, nada não, pô. Nada não. Você quer que eu chame de guerra dos vibradores? Não, pô. Guerra, né? Guerra dos acessórios de autossatisfação. É, mais ou menos, pô. Cara, dançando na frente da câmera, brincar com um negócio de borracha na mão. Pô. Falar nisso, é gostoso o PS3 Move de segurar? É gostoso, cara. É mais confortável que o emote, na minha opinião. Porque o formato, sabe, é arredondado, né? Como você pode ter visto. Acho que você é a única pessoa que eu conheço, assim, que já experimentou os dois. Claro, né? Porque sei, pô, que você gosta bastante. Garoto do plástico. Não, mas o bacana, assim, é que... talvez seja uma daquelas sacadas da Blizzard tem, né? Você pega o que tinha de bacana e de ruim e corrige, né? Então, ele é exatamente igual ao do Wii. É, o formato, o quantidade de botões... Posição dos botões também? Exatamente. Mas ele é arredondado, então ele é bem mais confortável de segurar, sabe? Entendi. Só não fica parecendo uma lanterna, não? Não, isso incomoda um pouco, eu acho. Eu acho que ele... Que a bola... Pelo que eu entendi, pelo que o pessoal da SEGA comentou, a bola é usada... Pra fazer detecção de movimento, acho que isso é aberto até ao público. E ela acaba chamando muita atenção, assim, sabe? Demais, eu acho. Isso é uma coisa que o Wii tem de mais discreto. Mas eu acho que o. Como é que posso dizer? Eu acho o Wii meio desconfortável pra longas sessões de jogo. Eu não joguei tanto, porque eu tinha que jogar Monkey Ball 2 bastante. O Super Monkey Ball pra Wii, eu tive que jogar bastante, eu tive que jogar a expansão do novo jogo, que era o Steppenwolf. E eu ficava bastante irritado com longas sessões de jogo, porque eu achava bastante ruim o controle. Eu conheço bastante gente que também achou o Wii bem desconfortável. Eu também acho que tô no mesmo barco que você. Eu não achei muito confortável, mas também não joguei por extensos períodos de tempo assim pra poder realmente reclamar, não. E aí, quer dizer, como a gente já até tinha falado em outros episódios, falando agora sobre o PlayStation Move, né? Ele parece que é realmente a aplicação da fórmula Blizzard, né? Ao problema do acessório de detecção de movimento. Eles pegaram esses anos aí que a gente já tem de experiência com a jogabilidade do Wii, adaptaram aquilo que tinha de melhor para poder manter, né, aquela mesma base, corrigiram, né, melhoraram, eu acredito, estou falando aqui sem ter experimentado o Move, mas eu acredito que ele vai ser bem mais preciso, bem mais... o movimento ser bem mais próximo do real, quer dizer, ele detecta mais precisamente o que você está fazendo, enquanto que o Wii era muito mais gestures, né? Que você faz um movimentozinho para um lado, faz uma coisa para o outro, faz outra, mas não mapeava exatamente o seu movimento. E acredito então que ele tem essa melhoria, e sem falar que ele roda no PlayStation 3, que é um console realmente de maior qualidade, alta definição, Blu-ray e tudo mais que o PS3 tem de vantagem, entendeu, enorme em cima do Wii em termos de qualidade. E então, quais foram as suas outras impressões de ter brincado com o PS3 Move, Seco? A precisão, acho que a princípio é a mais impressionante. Que parece que provavelmente por causa da qualidade do hardware, você você pode processar mais informação, né? Então, do que eu brinquei, que foi com o ping pong, movimentação era bem tranquila, era muito gostoso de jogar. Eu, como falei, não joguei muito, mas a minha impressão foi boa, assim, sabe? Eu senti que valia a pena comprar. Inclusive, se eu vou comprar, então vou comprar dois, porque tem que jogar com a minha mulher e meus amigos, sabe? Daí, entende? Foi bem essa a sensação. Então, daí a gente tá. Então, vamos esperar pra comprar de Natal, porque Natal a gente vai ter visita e vai ser do caralho. Então, foi essa a impressão que eu tive, assim, sabe? Do negócio. A minha maior preocupação normalmente é com o tempo, como desconfortável ele fica depois de um tempo. Ele não me parece, ele não sei comparar peso, porque faz bastante tempo que eu joguei Wii, então eu não lembro de cabeça, sabe, a sensação de peso, quanto mais leve é, mas não me incomodou, então não acredito que isso vai ser um problema, né? Entendi. Não te pareceu assim muito pesado, né? Não pareceu. Pareceu normal, assim, sabe? Inclusive, tão quanto o Wii. Mas ele tem uma vantagem, que essa eu acredito que seja uma vantagem que a Sony esteja aplicando ao hardware dela, que é os controles deles, em geral, tendem a ser mais leves. Porque, inclusive, se você viu o PlayStation 3, né? Ele é mais leve, você não precisa usar bateria, pilha. É, o do PlayStation 3, ele parece de papel, assim, de tão leve. Exatamente, então é a mesma coisa. O Move também ele é por é mesmo princípio, né? Mas acredito, por todos os giroscópios e outras coisas que estão nele, ele acaba aparecendo equivalendo ao peso do Wii. Por causa do Wii tem são duas baterias A, né? E uma curiosidade, cara, ele tem alto-falante no controle? Ah, não reparei. Porque o Wii tem isso que até, acho que até que é subutilizado, né? Eu vi no Monkey Ball e era muito ruim. Era preferível desligar. Era muito ruim. Porque era um speakerzinho, assim, sabe? A qualidade é péssima mesmo. E ele transmite via o Bluetooth dele ali. Então não tem também banda muito grande pro áudio. Mas você fez uma boa pergunta. Eu não comprei, senão eu podia ali olhar, né? Talvez eu teria até notado. Mas é como foi na Feature Shop, então tinha certo barulho, então não deu pra perceber. Em geral eles não deixam um muito alto também, pra não perturbar. Eu não ficaria surpreso se não tiver, não, porque no próprio Wii a qualidade não era suficiente, como a gente falou, e ele é simplesmente subutilizado no caso do Wii. Mas como a gente tá falando, se eles fizeram tudo exatamente um Blizzard Way to Do Things, deve ter ficado bacana, né? Vai ver que até caso não haja o alto-falante, seja justamente porque eles chegaram à conclusão que isso era uma coisa que não valia a pena adaptar, porque resultado. Eu acredito que esse microfone tenha sido feito porque, como você poderia estar a uma distância grande da TV, você poderia perder algum feedback, talvez, porque eu não, até agora eu não vejo uma razão grande para ter um microfone no teu controle. Você consegue imaginar porque... Acho que no Wii, por exemplo, o caso que eu lembro dele ser mais, assim, de eu ter notado melhor, foi no Wii Sports, quando você joga tênis, o barulho da sua raquete batendo na bola sai do alto-falante do seu controle. Ah, entendi. Entendeu? Porque é um evento que está acontecendo, né, próximo da sua mão, vamos dizer assim. Ah, entendi. Né? Então, acho que a ideia era essa, era que dali saíssem sons que tem contexto com a representação do que você está segurando na sua mão. Então, se é uma raquete, quando ela bate em alguma coisa, o som sai dali. Entendeu? Acho que essa que era a ideia. Mas é muito subutilizado, eu acho. Bom, a gente cobriu agora boa parte da comparação, né, direta entre o que a gente acredita ser a própria evolução do Wii, né? O que você acha? Você consegue pensar que o PlayStation Move consegue ser uma própria evolução do Wii? Acho que está bem claro, na verdade, que é esse o caso. E como a gente até falou no outro podcast, é uma evolução que tem tudo para ter um apelo maior, justamente porque ele traz atrelado uma outra qualidade. mas é uma evolução e não é uma revolução, na minha opinião. Eu não acho que a jogabilidade que você vai ter com o PS3 Move, eu não acho que ela seja fundamentalmente diferente daquela que você vai ter no Wii. Entendeu? É só pegar aquilo tudo que talvez até já esteja, que o público já esteja cansado, né, daquele mesmo visualzinho do Wii, aquela mesma coisa. Talvez eles queiram pegar muita gente por esse lado. Ah, você é até uma maneira de jogar que você já está acostumado, né, já está familiarizado, mas agora você vai jogar para valer, entre aspas. Você vai jogar jogos super bonitos, super com altíssimo valor de produção, onde o seu personagem é, entendeu, muito mais real, muito mais moderno, e não aquela coisinha fofinha do que são os Mii's do Wii. Acho que tem todos esses pequenos componentes aí. Aconteceu a mesma coisa no Xbox, quer dizer, já estão pegando a ponte aí para falar do Kinect. Uma das atualizações que eles fizeram no Xbox pro lançamento do Kinect foi os avatares. Eles estão com um formato um pouco diferente. Então, na verdade, o mesmo avatar que você já tinha antes, a customização dele toda está igual, mas dá para perceber que eles fizeram com que os avatares se parecessem um pouquinho mais adultos agora. Então, eles estão... Antes ele ainda era muito baixinho, cabeçudinho, entendeu? O avatar do Xbox, ele agora está mais alongado, eles mudaram, sabe? Está um pouquinho mais alto, mais umas proporções assim de avatar. Um avatar um pouco mais sério, no final das contas, que eu acho que é a conclusão. E não foi só isso. O Kinect, como a gente sabe, foi lançado aí muito recentemente, o último aí a ser lançado. A Microsoft também disponibilizou uma atualização pro, vamos dizer, sistema operacional dela, né, que é lá a dashboard do Xbox 360, com um novo look. Então ela tem... pega um pouco emprestado o look de aplicações aí, apps do iPhone, eu acho, e entendeu, todo aquele look meio, né, lavado de branco da Apple e tal. É isso mesmo. Não, eu sei, pô, mas é engraçado quando as pessoas falam assim, sabe? Então pega bastante emprestado esse look, assim, que eu acho que é considerado pós-moderno, não sei, entendeu? Não, que é a mesma coisa que o Wii fez, então? Porque o Wii é basicamente isso, né? A interface principal do Wii é assim, o novo DS é assim, o DS Lite é assim, então... Parece que é um conceito que funciona muito bem aqui na América do Norte. Eu não sei se ele funciona muito bem ou se ele acaba sendo o único que tá por aí, porque todo mundo tá fazendo igual, entendeu? Funcionou no caso da Apple, sempre funcionou. A Apple sempre teve esse look diferente, que eles sempre deram um push nisso, e os outros só vieram atrás, então. Mas independente disso, né, quer dizer, o fato deles terem ido nessa direção, de tentar tornar mais casual a dashboard, e engraçado que depois que você baixa o update da dashboard e você boota o seu Xbox pela primeira vez, ele tem um tutorial de como navegar na própria dashboard, que você vê assim que ele foi feito para quem, na verdade, talvez nunca tenha pego naquele controle do Xbox e nunca tenha jogado um videogame, na verdade, porque ele explica que o botão verde com a letra A é o botão de confirmar, o B vermelho é o botão de cancelar, e os dois direcionais, tanto o analógico quanto o digital, você pressiona para cima e para baixo como se fosse o controle remoto da sua TV. Então eles têm muito essa comparação com o controle remoto da TV, porque o controle remoto da TV é alguma coisa que todo mundo praticamente sabe usar, né? Então eles tá bem claro que eles estão esperando que as pessoas que vão botar aí o Xbox pela primeira vez, depois de comprar com o Kinect, são desse perfil, que não necessariamente tiveram um videogame e sabem como é que o controle funciona, como é que navega. Muito interessante ver o esforço deles, o quanto que eles prestaram atenção nisso tudo e se prepararam para o lançamento do Kinect poder realmente conquistar esse público, entendeu? Que tá vindo, talvez, comprando aí o seu Xbox pela primeira vez para experimentar essa tecnologia nova. Então, uma coisa que me chama a atenção só é o fato de que ou eles fizeram um tutorial pensando no cara novo, ou eles perceberam que, na verdade, a interface deles é uma droga. Porque porque é muito ruim. Eu não gosto da maneira com que eles organizaram o novo Xbox. Eu gostava do modelo antigo, achava bom. Mas o novo eu não gosto, eu acho ruim. Acho que é muita baba, é muita informação, é muita coisa misturada. Eu realmente não gosto. Então, provavelmente a pessoa nova que chega e vê aquilo tudo, aquela montura de aba, vai se assustar. Eu acho que é interessante ver que eles se preocuparam em colocar alguma coisa pra pessoa que tá chegando, mas ao mesmo tempo, tipo, eu esperava que eles fizessem uma interface mais user-friendly, né? Porque é realmente muita informação que eles têm nas páginas do Xbox. Não sei se você tem essa impressão também, mas eu sinto bastante isso. Eu acho que podia ser bem mais simplificado. É a minha impressão, assim, eu acho que essa nova versão, aí não tô nem falando dessa nova que veio com o Kinect, porque ela é só um reskin, mas a funcionalidade continua a mesma. Mas a versão com essas abas de conteúdo diferente da original do Xbox 360, eu acho que ela tem prós e contras. Eu não sou o maior fã daquela organização original, não. Eu acho que era um pouquinho confuso também. E não era muito, não era bonito, não achava ele bonito. Mas esse novo eu achei um pouco mais bonito, só que muito mais, assim, exagerado. Cheio de coisas, você tem, entendeu, 10 opções com 50 quadradinhos de sub-opção. E a sensação é assim, de que você está realmente, sabe, nadando no meio daquele monte de coisa sendo jogada na sua cara ali, para você chegar onde você quer. Eu sinto, eu não sou também grande fã dessa interface deles nova, não. Mas eu acho que eu odiava tanto a velha, que quando saiu essa nova eu até eu gostei até um pouco mais, mas eu ainda acho, assim, que é muito, muito. Eu queria poder esconder 80% do que tá ali sendo jogado na minha cara, entendeu? Esse é o problema que eu acho. É bastante coisa até chegar na aba que você quer, assim. Você está ouvindo o PodQuest. Bacana saber que eles... Bom, eles percebem, né? Se você vai lançar um produto desse, o mercado-alvo provavelmente vai ser o casual. Eles perceberam essas diferenças e agiram em cima dela. Uma das coisas que me chamou muita atenção, que eu não vi no PlayStation muito, mas no Xbox, foi o Countdown for Kinetic, que teve durante a semana toda, né? Que tinha lá o quantidade de dias e horas, minutos, e passou... Desde domingo passado tinha esse Countdown. Obviamente é decrementando até o dia do lançamento. Eu vi isso. Achei interessante. Eu não havia visto isso. Fizeram um evento, né, dentro do próprio Xbox sobre isso. Eu não havia visto isso no PlayStation 3. Sem falar na festa gigantesca em Nova York de lançamento do Kinect. Com entendeu, artistas endossando o lançamento e tudo. Foi bastante comentado. Agora, esse é um outro ponto que a Microsoft faz um uso bem melhor, eu acho, da sua dashboard para fazer propaganda do que os outros, entendeu? A verdade é a dashboard, um dos motivos pelo qual ela é tão cheia de coisa como a gente está reclamando, é o fato de que a Microsoft usa para fazer propaganda de Deus e o mundo, entendeu? De jogos, de filmes, do Kinect e de mais não sei o que, entendeu? Então, eles produzem bastante conteúdo também, então para quem tá afim de assistir lá os videozinhos do Major Nelson, entendeu? Falando sobre o próximo grande lançamento, ou, entendeu, por que que Halo é foda, e não sei o que, pra quem, entendeu? Pra quem gosta dessa... Por que mesmo? não, também não sei. Mas ele tá lá tentando convencer alguém lá. Então, pra quem gosta desse conteúdo, eles até eles fazem bastante conteúdo. Eu acho que eles tratam o Xbox muito mais como uma plataforma para essas diferentes atrações do que os outros fabricantes tratam o seu videogame, entendeu? Exatamente. E até parecia que o Wii ia muito para esse lado, com aquela coisa dos canais, né? O Wii tem os channels, que quando você liga ele lá, cada quadradinho daquele é um channel. Mas eu não sei se no Japão tem muito mais conteúdo do que o que chega pra gente, mas o do Wii, na verdade, entendeu? Eles não usam, eu não acho que eles usam pro melhor... Sim, tanto o potencial quanto tinha entendeu? O uso dos canais. Acho que a Microsoft tá dando um banho na concorrência nesse sentido. E me chateia porque enche de coisa na minha dashboard que eu não queria ter que navegar por aquilo, mas não dá para negar que é eficaz, eles estão sabendo usar. É, isso é uma coisa que você comentou que é interessante, porque o PlayStation ele é bem slim, né? É. Quando você loga, ele é mais, digamos assim, é um aparelho onde você pode escolher o que você quer fazer, né? Enquanto o Xbox é mais um centro de entretenimento. É. E as opções estão aqui, né? Você não precisa nem se preocupar muito em ter que chegar a alguma aba, pegar informação, porque já tem informação. É até mais do que você queria. Mas é uma coisa... O Wii também teve isso, a parte de canais do Wii, eu acho bacana. Eu acho que eles são muito subaproveitados e são, inclusive, um pouco pobres demais, comparado com o que poderia ser, mas, de certa forma, o Wii faz isso. É, eu concordo. Acho que só tem potencial ali que eles acabaram não aproveitando. É, exatamente. E sobre o Kinect em si, então, é um dos acessórios que estão surgindo, ele é o mais ousado, eu acho, é o mais diferente. Então, para quem não sabe, a proposta do Kinect é ter a captura do movimento sem que você precise estar segurando nenhum tipo de acessório, né, nenhum pedaço de plástico, como o Seco costuma dizer. Mas, na verdade, ele tem uma câmera que vai fazer o reconhecimento. É uma câmera e um microfone, e essa é a sua interação com o acessório. Então, a câmera ela vai capturar a sua imagem, vai detectar o movimento da sua silhueta, e tem o microfone, que tem alguns outros tipos de uso, como você pode ligar o Xbox falando com ele, você pode acessar algumas opções do menu do Xbox falando com ele. Então, talvez para algumas pessoas, principalmente os fãs de Star Trek, vai ser, né, uma coisa diferente. É, parece coisa de Casa do Futuro mesmo, onde você entra e fala para as luzes acenderem, fala para não sei o que, fala para a cafeteira fazer o café. Então, o Kinect ele tem esse detalhe, né, do microfone, mas a grande coisa mesmo é a câmera e a maneira como ela se propõe, pelo menos, a capturar os seus movimentos de corpo inteiro de uma maneira muito mais precisa. E aí a grande dúvida que a gente sempre tem é o quão preciso, de fato, é essa captura. E as poucas respostas que a gente obteve aí na mídia é de que não é tão preciso quanto você gostaria. Então tem um lag, tem uma diferença entre você fazer o movimento e ele ser reconhecido. Tem algumas, vamos dizer, complicações práticas, que é se você tiver um na frente do outro, obviamente a câmera não vai conseguir detectar. Então para você jogar multiplayer você precisa de muito espaço lateral. Tem a questão do próprio espaço mesmo entre você e a câmera, que tem que ser grande, então não vai caber na sala de todo mundo. Dúvidas sobre se ele funciona bem quando você está sentado, para jogos de corrida e outros tipos que você não vai estar em pé o tempo todo. Então, o Kinect, por ser a tecnologia mais ousada, é também aquela que está mais tá com mais dúvidas, né, sobre ela. Então, e apesar disso, a Microsoft está aí dizendo que vai vender 5 milhões de cópias nessa temporada de fim de ano. Então, eu queria saber, Seco, qual que é a tua expectativa com relação ao Kinect e se você acha aí que ele está entregando uma experiência que é precisa o suficiente para ter sucesso. Como eu falei, eu vi ele, né? Eu joguei, brinquei. O que eu percebi é que se você tiver, por exemplo, algum jogo com a mão, por exemplo, um jogo de dança, você tinha que mexer os braços. Só que parte do movimento era detectado pela mão, inclusive a câmera bota no topo, no canto esquerdo, como se fosse uma pequena janela que mostra o que a câmera tá vendo e qual parte do corpo ela tá detectando. Então, no caso, ela tava detectando a mão. Se a mão tava na frente do corpo, você mexia a mão, não detectava. Então, você tinha, como você falou, você tinha que ter espaço para fazer as coisas. Eu só vi o jogo de dança, brinquei um pouco, mas como minhas habilidades de dança são fenomenais. Mas o jogo do carro, eu percebi que não sei se era pela empolgação, mas o pai e o filho faziam movimentos bastante bruscos, assim, né, pra brincar. Então eu não sei se era necessário tudo aquilo, mas eu percebi também que aquela brincadeira de você girar com as mãos na frente que eles mostram, sabe? Eu percebi que as mãos estavam abertas, como se fosse um motorista de caminhão, na verdade, não um motorista de carro. Entendi. Entendeu? Mas também não sei dizer se era falta de detecção. Eu acredito que seja, porque se no jogo de dança ele não teve detecção tão precisa, né? Não ia ter a mesma detecção no perto do carro. Então isso pode criar um pouco de frustração. Inclusive eu via o pessoal usando as mãos assim, esquerda e direita, em pé, sabe? Balançando para um lado e para o outro, como se fosse um cara de bicicleta dando sinal para ir para esquerda e direita para mover o carro. Tá. Porque talvez seja mais preciso controlar o carro dessa forma. Mas sobre a expectativa de venda, eu vou comentar pela minha percepção do mercado. Que o pessoal da América do Norte tem, me parece, uma paixão bastante grande por produtos da Microsoft. Então, acredito que parte dessa venda pode ser do hype que a Microsoft possa vir causar pelo Kinetic. Uhum. Não vi nenhum review na internet ainda sobre o Kinetic. Ninguém falando nada. Então, eu não sei se o pessoal não está segurando essa informação para mais tarde ou lançar num momento muito pouco oportuno, porque se imagina que você lança um dizendo não é tão bom quanto estão falando, você consegue se divertir, mas sei lá, o overage vai ser um 5 para a qualidade do jogo. Talvez influencie nas vendas. Com certeza. Não, um ponto interessante que você colocou, quer dizer, o fato da gente não estar ouvindo tanta coisa assim, pode também ser um sinal de que o que tem para ouvir não é muito bom. E aí eles estão segurando. É, ou é. Não, talvez não seja não tão bom, mas é um assim nada espetacular quanto eles estão prometendo, né? Entendi. Porque teve, inclusive, há uns meses e meio atrás, teve aquele vídeo de dança ao vivo, demonstração do Kinetic, até ficou engraçado na mídia, porque parecia que os caras tinham todos ensaiado. Entendi. Não parecia que eles tinham dança, não estavam dançando. Primeiro porque os movimentos mais básicos possíveis, eles falam, se você fizer um movimento que o cara faz igual. Então, por que o cara não foi e deu um tchauzinho pro público, sabe? Oi, tô aqui, sabe? E fez o avatar fazer a mesma coisa. Cadê a coisa mais simples de todas, que é tipo assim, mostra que funciona, sabe? Cadê o smoke test ali, sabe? Uhum. Balança o braço, dá um tchauzinho, funciona, sabe? Não, mas ele tinha que fazer a parte mais complexa, que era dançar perfeitamente. Então, pra mim aquilo ficou muito estranho, porque Não fica claro se foi gravado ou não. Se deixaram a dúvida de que se era fake ou não, é porque não foi bem feito. É, exatamente. Mas assim, como eu falei, eu vi, tinha bastante gente interessada. Eu não sei se o pessoal se sentiu muito confortável. Eu acho que o pessoal se sentiu um pouco bobo tentando dançar. Entendi. Como eu te falei. Mas em relação às vendas, eu acredito que pelo hype e pela paixão que o pessoal tem pela Microsoft aqui na Mar do Norte, não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho a impressão que o pessoal gosta bastante, inclusive pelas vendas do Xbox e até Halo, podendo assim dizer, possa vir a vender bastante. E eu acho que a expectativa de 5 milhões de cópias é mais uma forma de tentar chamar a atenção da mídia para as expectativas do que o que eles realmente acham que vão vender. Não consigo ver ele vendendo tanto, primeiro porque eu acho que quem queria ter algum aparelho de movimento já tem ou Wii ou PS3 agora. Uhum. E se você esperou tanto tempo pelo Kinetic, a minha dúvida, será que alguém ia esperar tanto tempo assim pelo Kinetic? Será que ele ia ser tão melhor assim que os outros, que valeria a pena você, se você quisesse muito o aparelho de detecção de movimento, esperar? Entende? E tem a velha coisa de que você está comparando um videogame com quase um centro de entretenimento completo, que é o PlayStation 3, né? Que é um Blu-ray player e tem praticamente as mesmas funcionalidades como o videogame, tirando os títulos exclusivos, claro. Mas eu não sei, eu acredito que eles meio que chutaram bem alto para chamar bastante atenção, mas não acredito que vai ser 5 milhões, talvez uns 2 milhões e meio na América. Não sei se eles estão fazendo expectativa para o mundo inteiro, sabe? Não sei se é o mundo todo. Entendi, mas também acho que, mesmo que seja para o mundo todo, acho que o core da audiência deles, como você falou, é na América do Norte, onde parece que o público está muito mais afim de consumir Microsoft do que em outros lugares. Eu não sei, você teve alguma, uma, posso dizer, algum hype aí em Vancouver? Chegou a ver alguma coisa? Porque aqui eu não vi nada, tirando o dia da apresentação do Kinetic, não vi mais absolutamente nada sobre o Kinetic. Olha, cara, pelo contrário, aqui e nos Estados Unidos também, eu até sei porque, como a EA está lançando alguns títulos no mesmo dia do lançamento do Kinect também, então a gente sabe um pouco do quanto de campanha de marketing está sendo feito. A Microsoft está, como ela sempre faz, né, criando um hype absurdo, principalmente nos Estados Unidos, pro Kinect. Até, eu acho assim, acho que a campanha do Move foi bem feita, foi bem espalhada por aí, mas eu acho que ainda tem uma chance grande de que muita gente nem tenha ouvido falar do Move e aí não tenha tido a oportunidade de gastar o dinheiro com ele. E aí essas são as pessoas que vão comprar o Kinect, porque eu acho que a campanha da Microsoft está chegando a mais pessoas. Isso é o que me parece, até uma pessoa ou outra que a gente conversa aqui dentro. Não acho que vai ser a grande diferença, como eu falei. Eu ainda estou bem cético com relação ao Kinect, e não é só por causa da questão da precisão, questão tecnológica, mas também o fato de que o Move saiu primeiro, a Sony fez uma boa campanha de marketing, acho que o trabalho deles foi bem feito nesse lado também, acho que o suficiente para garantir que eles tenham uma quantidade de venda bastante boa, sem falar que eles já partem de 2 milhões e meio para frente, né? Quando o Kinect saiu, o Move já tinha vendido 2 milhões e meio. Então, é por isso que eu tô cético com relação ao Kinect vender isso tudo que a Microsoft está dizendo e vender mais do que o Move. Não acho que vai vender mais. Acho que o outro problema do Kinect também é o preço. Para você começar a brincar, são $150 por cima do valor que você já pagou no Xbox. Se for comprar o bundle, então é mais ainda, porque, né, você compra o console junto. E diferentemente do PlayStation 3, o Xbox está muito difundido já. Eu não sei se uma parcela significativa do público iria comprar o Xbox junto com o Kinect. Da mesma forma como eu acho que o PS3 junto com o Move é uma proposta muito mais interessante para quem não tem nada ainda. Entendeu? Uhum. Então, diferentemente do PS3, eu acho que no caso do Kinect a expectativa é que as pessoas comprem muito mais o acessório isolado para colocar no Xbox que ela já tem, do que para comprar tudo novo. E aí isso restringe, né? Quer dizer, você vai pagar $150 só pelo aparelhinho e em cima do gasto que você já teve com o console. Eu acho que é um preço bem salgado, né? E por isso que eu continuo, cara, bem cético com relação ao Kinect. Não sei, não apostaria meu dinheiro de que o Kinect vai ser a grande revolução que talvez ele pudesse ter sido, dado uma tecnologia um pouquinho mais apurada e principalmente dado um momento de mercado diferente, talvez se ele tivesse sido lançado antes do Move, alguma coisa assim. Eu não sei, essa vez está sendo bastante diferente, né? Porque você tem a Nintendo, que já lançou de começo, então todo mundo já tem uma expectativa em relação aos detectores de movimento, que tipo, todo mundo já tem a expectativa para baixo, já não é tão mais alta. Porque você lembra quando o Wii anunciou o Move, foi uma loucura, né? Todo mundo imaginando o que poderia ser feito. Agora, quando alguém anuncia, me parece que é mais assim, o que poderia funcionar, né? Do que poderia ser feito. Até porque a gente já viu de tudo ser feito e, pra falar a verdade, a grande maioria do que foi feito não funciona muito bem, não. É verdade. Então, eu não sei. Eu tô bem, bem, bem cético com isso. Como você falou, eu também tô cético em relação à quantidade de vendas, mas pode ser que tenha um hype grande agora pela Microsoft. Pode ser que a venda até mais que o PlayStation Move, porque pelo menos a América do Norte tem mais Xbox no mercado do que PlayStation 3, mas eu não sei na Europa e no Japão, porque no Japão a Sony é bastante forte e a Microsoft é bem fraca. Exatamente, eu acho que a Microsoft é muito mais fraca no Japão do que a Sony é mais fraca na América. Com certeza, não tem a menor dúvida. Então isso, inclusive, isso pode acabar influenciando a quantidade de venda, né? Quando você pensa em termos mundiais, eu acho que a vantagem só aumenta pro lado da Sony. Porque a Microsoft, o grande quartel-general dela é o mercado norte-americano mesmo. Exatamente. É uma coisa que eu não sei como funciona a Europa. Não sei se você sabe de alguns números, ou se é meia-meia, ou se alguém tem mais preferência. Eu tenho Europa. Com relação... Eu acho que dá para tirar uma conclusão sobre a Europa com relação ao FIFA. FIFA é, obviamente, futebol. Não é um esporte muito popular nos Estados Unidos e Canadá. Tá se tornando cada vez mais, mas não é o esporte... Longe de ser o esporte mais popular. Não deve ser nem entre os três mais populares. Mas na Europa, e óbvio no Brasil, na América do Sul e tal, mas na Europa a gente sabe que o futebol é o esporte, né? E, então FIFA, o principal mercado nem é a América do Norte, no nosso caso, mas é a Europa. Então a gente tem muitos números, tem muita ideia. E claro, a gente não pode revelar números específicos, mas eu posso te dizer que, surpreendentemente, para mim pelo menos, eu imaginava que o PS3 fosse maior, tivesse mais venda na Europa do que o Xbox. Mas eu não pensava que fosse tão maior quanto é o caso. Nossa. É uma surpresa pra mim. Eu não sei até que ponto isso é específico do FIFA. Entendeu? Talvez até uma explicação que algumas pessoas com quem eu conversei aqui dentro têm pra isso é que durante muito tempo o nosso concorrente, o Winning Eleven, ou o Pro Evolution Soccer, ele foi exclusivo do PlayStation. Então, o que essas pessoas aqui dentro imaginam é que o PlayStation, entre os fãs de futebol, criou uma fanbase com esse jogo do concorrente, que essa fanbase continuou comprando consoles Sony depois, entendeu? E essa fanbase, então, quer dizer, o cara que joga jogo de futebol, mas talvez não jogue muitos outros videogames, ele tem uma tendência grande a ter um PlayStation ao invés do Xbox, entendeu? Uhum. Então, mas o que eu sei dos dados que a gente tem, que a gente pode falar sem o risco de revelar nada de secreto, é que o PlayStation 3 ele é dominante no caso do FIFA, e é até muito mais, né, tá uma vantagem muito maior para a Sony do que Microsoft na Europa do que eu esperava. E talvez o outro acessório que faltou a gente falar, até porque ele foi lançado de maneira tão quietinha aí, e eu não joguei, não me interessei, acho que você também não, Seco, foi o Wii Motion Plus. Então a Nintendo lançou aí um apetrechozinho que você coloca na bunda do Wiimote, e supostamente ele aumenta em muito a precisão do movimento que é capturado pelo Wii. Mas é engraçado que o mercado do Wii também pareceu tão saturado, né? Parece tanto assim que as pessoas que compraram o Wii usaram como brinquedo e depois deixaram ali no canto pegando poeira, né? Que o Wii Motion Plus, por exemplo, não teve muito alarde, não teve muito... Até pode ser que ele transforme a detecção de movimento do Wii numa coisa muito mais precisa como é o PlayStation Move, mas... ninguém tá sabendo, sabe? E aí eu acho até difícil, quer dizer, já tô dando até a minha opinião junto aqui. Acho difícil que ele seja significativo nessa guerra, o Wii Motion Plus. Obviamente o Wii, a gente sabe, é o líder do mercado, né? Vai ser um feito heróico se algum desses outros acessórios sequer chegar, entendeu, a uma fração significativa do que o Wii fez, até porque o Wii... o console já ia junto, né, com a detecção do movimento, ele não existe sem isso, né? E no caso dos videogames do Microsoft e da Sony, é um acessório, é um a mais que você compra. Mas o Wii Motion Plus em particular não acho que vai fazer muita diferença nessa guerra. O que você acha? Eu conversei com um coworker que ele elogiava muito o Wii Motion Plus. Até eu comentei com ele que todos os jogos que eu vi jogado do Wii, a decepção era muito maior do que eu achava que ia me decepcionar. Nossa. E ele falou que... Não, é como eu falei, eu joguei o... Como chama? O Igor comprou o Red Steel, né? E os Monkey Balls que eu joguei. E pra mim foi muito... A experiência foi muito ruim mesmo. Fiquei muito decepcionado. porque você tinha que deixar uma posição específica o controle, porque o movimento era feito em posições. Então, se você, por exemplo, fosse jogar o golfe, que vem com o Wii, e você segurasse o controle, por exemplo, com o botão A para a tela e fizesse um movimento de swing, ele não aceitaria, ele ia fazer uma coisa completamente maluca. Então você tinha que segurar ele de lado para fazer a detecção. Então era tudo baseado em como você está segurando, para que lado você está segurando. Se você não segurar de tal jeito, não funciona. Era bem ruim a experiência. É, eu tive a mesma experiência. Tive a mesma experiência com o Wii Sports, no Golf principalmente também. É, então ele, o que acontece é que ele era fã do Wii Sports, e ele falou que com o Wii Sports Resort veio o Wii Motion Plus, e ele falou que a qualidade do gameplay é bem alta. Ele elogiou bastante, falou que inclusive na esgrima é possível você fazer girar a espada e o bonequinho fazer exatamente como você está fazendo e fazer uma experiência bem bacana. Uhum. É, mas é aquela coisa, eu não sei se ele está percebendo que a experiência dele no Wii melhorou, e então, ou se realmente melhorou, você entende? Porque se alguém de fora olha alguma coisa que nunca viu antes, ele vai poder julgar de uma forma. Mas se você tá comparando com exatamente o anterior, entendi. Exatamente. Então eu não sei isso, eu não joguei, eu não cheguei a jogar, mas eu só comentei a experiência dele. Falou que a experiência com o Wii Motion Plus é muito superior que era com o Wii. Mas quando você tem uma coisa que é muito quebrada, eu não sei, quase qualquer coisa pode ser melhor que aquilo. Então, é verdade. Sabe? Eu sou muito fã da Nintendo, mas eu devo dizer que a qualidade dos jogos de que usavam o Emotion era, como se diria, de qualidade duvidosa. Não, não eram, não era metade do que eles prometeram. Então, é a única coisa que eu sei em relação ao Emotion Plus. Entendi. E eu acho que o fato também da gente saber tão pouco sobre ele diz alguma coisa sobre o fato de que ele não foi muito difundido. Uhum. E é mais um motivo pelo qual eu não acho que ele vai causar uma diferença muito grande na guerra entre os acessórios, não. Quest complete. Então essa foi a nossa main quest dessa semana. A gente espera que você tenha gostado e quer saber a sua opinião pelos canais em que você pode se comunicar com a gente, como a gente já divulgou aí inúmeras vezes. E na verdade eu vou aproveitar para fazer um anúncio aqui, para você ficar ligado no podcast da semana que vem, onde nós vamos revelar qual vai ser o regulamento e o funcionamento das eleições de jogo do ano do podcast para esse ano. Então, como a maioria das publicações fazem, né, o podcast também quer exercer opinião de mais uma forma diferente, que é reconhecendo os jogos que saíram nesse ano, que se destacaram, seja no seu gênero, na sua plataforma, e também, no final das contas, eleger o jogo do ano. Então, vai ser uma eleição que não vai ser democrática, não vai ser votos, ela vai ser baseada em opinião, em dissertar sobre o assunto e convencer. É, e a decisão dos ganhadores vai ser minha, do Seco e do Rafa, mas a gente vai convidar a comunidade a nomear os seus participantes, né, os jogos que vocês, ouvintes do podcast, acharem que merecem cada um dos prêmios das categorias que nós vamos definir. Então, na semana que vem, aqui no podcast número 8, a gente vai explicar os detalhes de como você pode participar da eleição de jogo do ano do podcast em 2010. E aí com isso a gente fecha aqui mais um episódio do seu podcast. A gente espera que você tenha curtido o episódio de hoje, e a gente espera que você não tenha sentido muito aí a falta do Rafa, como a gente sentiu, mas tenho certeza que o Rafa vai estar de volta aí para os próximos episódios, e queremos agradecer a sua participação, e vamos nos despedindo aqui. Seco, qual é a sua despedida? Agradecer a todo mundo que acompanha a gente, obrigado ao pessoal que continua seguindo a gente no Twitter e cada dia aumenta o número, muito obrigado a vocês e até o próximo podcast. Legal, se você quiser seguir a gente no Twitter, é só você entrar lá e procurar o @thepodcast, né? E eu também estou aqui me despedindo, meu nome é Giliar, esse foi mais um podcast de episódio número 8 e a gente se vê na semana que vem, ou pelo menos se ouve na semana que vem. O som que você continua esse programa são as trilhas de Metroid Prime, Toad Jam and Earl, Super Mario 64 e Final Fantasy VI. E as músicas In Excess com I Need You Tonight, Lily Allen com Fuck You, Foo Fighters com Everlong e Scorpios com Rock You Like a Hurricane. Out. My kid is boring, it reaches me still.